partir de agora, você vai descobrir por que esse DJ arrepia com a galera por onde passa. É DJ Wesley. Uma máquina de tocar som. Ele toca o que a massa gosta de dançar. Ele faz e acontece. Performances originais com os ritmos quentes. Com vocês. Welcome the best fast. DJ Wesley. The number one off street. Bora que é a continuação do lançamento do Búfalo! DJ Wesley. Esse sim faz a festa. E eu já quero chamar as mulheres solteiras aí pro meio do salão. E aí, meninas? A revolução. Leva o movimento para as ticas. Vamos bailar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Bora começando por aqui na Mania na Moral. E aí, meu búfalo? Tão grande quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Novinha, tu tá rebolando bem. Eita, novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz. Pra aquela que vai em paz. Vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz, vão em paz. Pra aquela que jogando, vai, parabéns novinha. Tu ganha o troféu do ano, morena, jogando, doirinha. Quero parabenizar aí, parabéns. Os aniversariantes do dia hoje, quero curtir. Jogando, doirinha. Vai fazer o seu aniversário nessa festa maravilhosa. Hoje o Búfalo do Marajó. Parabéns novinha, tu ganhou. Parabéns a Bárbara, Luan Coelho, meu parceiro Luan. Troféu do ano, parabéns. Parabéns, Luanzinho. Tu ganhou o troféu do ano. Abraço ao Deide, Daniele, Milazinha. Pra mim você é a número um. Tu, pra mim você é a número um. Tu, dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley. A galera pediu, vou tocar, ó. Alto aí, Playboy. Já você tá na minha, eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Meu parceiro Clailson, alô Clailson. Eu te quero, larga de... Então chega aqui no búfalo. É sério, me entrega logo. A revolução. Aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim pra te abraçar. Os gordinhos são na área. Fazendo Rione, bora punk. Lindo de corpo. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me fala? Meu amigo Moisés, Coelho, Moisés, quatro, Moisés, Moisés. Apagou a luz. E aí? Eu te agarrei, novinha. Pode ir. Abraço especial, galera. Faz parte do quarteto. Eu te beijei. Quarteto Revolução agora. Não é mais Hi-Fi, não. Novinha. O quarteto Hi-Fi agora, o quarteto Revolução. Lá de Coraci. Eu te beijei, novinha. Búfalo do Marajó. Eu te beijei, novinha. Já vai, Tom. Novinha, novinha, novinha. Vai acordar cedo amanhã que eu sei. Fica aí, Dô. Na manha, na moral, já já tem pressão do animal. Abriu, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor? Eu confiei, entreguei meu coração a você, mas. Um abraço bem especial, minha amiga Missiane, também daqui com a gente. Fica aqui, beijo, Missy. Imaginando, mas como pode cair nessa vaza de amor? E parabéns pra você. Um abraço especial, galera, dos moleques na Baixada do Búfalo! Obrigado por ter mostrado. O Búfalo do Marajó. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por ter mostrado que isso é um falso. Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley! É Bruninho! Batidão estronda. A revolução. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Abraço, amigo Anderson Fabuloso, grande orelha. Agora vai fazer parte da comitiva. Mano, pensa se ela vai travar rápido, meu Deus. Olha onde eu vim parar. É que me bate forte no tenor, né? Amigo Martorel, Ron, Josi, DJ Júnior do Parque dos Garapés. Que no lugar do coração da princesinha não existe. A galera tá esperando um novo animal lá no tenor, né? Se prepara que o burro tá chegando. Meu parceiro Flamínio Vex, um abraço, Flamínio. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. É o novo Búfalo do Marajó chegando! Você, novo Búfalo do Marajó. Novo Badala Som. Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. Alô, público presente. Alô, público presente. Alô, público presente. A espera acabou. Pois aqui estamos prontos e preparados para levar até você as batidas do momento. E para sua festa ficar ainda melhor, sua festa ficar ainda melhor. Chegamos, Búfalo! E no comando da máquina, o DJ que vem agitando a galera há mais de uma década. Há mais de uma década. DJ Wesley. Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley. Bora botar na pressão. Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley. do Caribe aí! Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Revolução. A galera do Paisano tá aí ou não tá? Galera do Paisano, dá uma vaia no clube do Remo que perdeu ontem aí! E a galera do Leão joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, bora meu búfalo! Jackson Faria, MDT, Granjo, Marituba. É na pressão do Adilão, no palco. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. E aí? Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Bota na pressão, e bota na pressão, na pressão, bota na pressão, na pressão, bota na pressão, bora meu búfalo! Na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem pra lá. Pra galera que não é o valor aí. Beijo depois que ela mamou. E aí? Beijo depois que ela mamou. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim não marca a toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa no escurinho esse animal. E domina este animal, DJ Cowboy Wesley. Um, dois, três, tchau! Búfalo do Marajó. Sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. E aí? Mas vamos tentar. Abraço, meu parceiro Anderson Fabuloso. Tenta. O Anderson prefeito e toda a comitiva na segunda top no Caribe. A Revolução Geral. Eu te amo tanto. Me custa tanto. É, goleiro. Me decente, sente, sente. Agora. agora o jogo começou, mano. Mais, te falei, venceram. Mais, se tu ainda me... Alô, Caílson! Se enrola lá, Caílson, bora ver, vai! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais um... Chegar antes do jogo, mano. Só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele tá... Bora, meu pretinho! Com esse moço tem que ficar. Sacudindo a Amazônia! Ele é certinho pra casa. O Búfalo do Marajó. Agora é o Búfalo. Oh, meu amor, faço tudo. Abraço, amigo Júnior. Pra te ter a qualquer distância. Abraço, amigo Júnior, André e os Anjinhos. Ana Coab, agora sim. Agora disseram Wesley e os Anjinhos. Revolução. Lourinho da Nave do Sul. Bora, Lourinho. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Renan Céu, me atende. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho. Olha meu parceiro Replay. Ele é certinho. Replay taxista, sua primeira dama, Ivone, o Gugu no começo. Para meu búfalo. Búfalo do Marajó. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Meu parceiro Juninho Moura! Grande promotor de eventos aqui com a gente. Venha curtir um novo Búfalo do Marajó conhecer. E já reservando suas datas, viu, Juninho? Corre que tá acabando o Japão de 2018, Juninho! Tentar nos reconciliar. Já se antecipou, meu parceiro. Eu te amo. Sábado tem a Evolução! Evolução! Próximo sábado agora tem Búfalo do Marajó Revolução. Lá é Baidetuba. É mais uma do Juninho Moura. O novo Búfalo e o novo Bala de Prata. Bala Andróide, o bicho vai pegar. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Aí, DJ Wesley! Aí? Solta, solta! É domando esse animal que o Wesley chegou! Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley! E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei. Rapaz, o Kaique tá 72 horas do Búfalo! 72 horas. Juninho Amada, aquele pressão. Renan Celso, ponta, atendeu Wesley. Hora de marcante, meu Búfalo! Agora é o Búfalo. Agradecer a presença do nosso amigo DJ Anderson da Casa na Seresta. DJ Jonathan Bressão. Lá, lá. Igual pagode, Pop 10, o Dudu, o Rodrigo da Segris. Eu sou sincero. Manu, Fernanda, Natalita, todo mundo aqui no Animal. Você me perdeu, agora chora. Bye, bye, meu amor, chegou. Tiaguinho Cereis, bora Tiaguinho! Sou cansada de sofrer. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho e deixa no escurinho, bora meu animal! Dá-lhe a chicotada, dá-lhe a chicotada e domina este animal DJ Cowboy Wesley! E agora? A revolução. Estão ouvindo esse som. Nosso empresário Giovanni, sua primeira dama, nosso amigo Igor Almeida, Salo Búfalo. Agora é o Búfalo. O Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Revolução. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Batendo Raivai, Denise, o Pederson, o Rodrigo e amigo Sanderson. Já por aqui o fortíssimo Gilson da CB. A Revolução, a Daiane de Marituba, o quarteto da área. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acende a luz, me enxerga, não aguento mais. Meu amigo Luciano da Dina, sua não, fala meu parceiro Alan Play. Yeah. aquele jeitinho, vai! Eu já vou treme. Pedagoga Miciane, Vanessa Santos, curtindo o time! A maior estrutura audiovisual do Pará chegou! Oi, amor, vamos sair essa noite? Aí, DJ Wesley! Vamos agitar agora! Então toca mais uma, DJ! Novo Badala Som. Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. Yuri Martins. Bora matar as mulheres pra dançar aí! Você vai sentar por cima. O Nego Raio, o Gutinho, o Balói da Capa. Quem vai te pegar? É da Revolução, da Nike.com. Danielzinho da mídia, Leandro Badala, os Presepeiros, família sem noção de gosto. Você vai sentar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de parceiro Bilu, ela vai se apaixonar. Bolão nas marcantes, curtindo o búfalo. E aí, Baturi? Agora vai sentar, vai sentar. Na festa do... Abraço, Sibeli, Vanessa Rabuda! Vanessa Rabuda, moleque, olha aí! Nossa, que absurdo! Jennifer! Nossa. Tu passa fácil, Reinaldo do Uber, a pressão! Com força, com tudo da cor, da cor, da cor, da cor. O Maicon Elton! Tá na família Bob 10! A Revolução, galera de Vigia, juntinho com o Quarteto do Animal! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá correndo com força, com força, com tudo. Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, com força. Abraço os bailarinos, o melhor de Belém! Meu amigo Júnior alucinado, o Malboy alucinado! Abraço o Bad Boy, MC Léo Costa, DJ Clayson, Guela Gentil, tá aqui, beijo, beijo, beijo! A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. E aí? Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Toma, senta um pouquinho. Os primos, lá no conjunto Maguari, o Melk, o Abraão, Renata, Dani. Você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Pega! É o Diguinho que tá mandando, anda. É o Diguinho que tá mandando, anda. Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Aí, brota e convoca a chuca. Brota e convoca a chuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Assim, assim, ó. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Vai! Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica. É o Búfalo no Caribe! Eu sou transariano. E fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Meu parceiro Alan Blaine, um anão de Marinduba. É um anão? Você é um anão que eu conheço? Mas não cola na favela. Sabe quem não, de Marinduba? Aqui pra ela, ó. Uma tira, não. Celano é Vamed. O Búfalo do Marajó. Agora é o Búfalo do Marajó. Revolução. Outro tatão, tão linda que esse rabetão. Vai, rabetão. Tão, meu parceiro Renan Céu. A Nai Moranguete, o Dark. Tão, tão, e o Malhada na DG. Alô, menina! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela e Pina, maluco. Meu parceiro de menor, MDT do Búfalo. E aí, de menor? Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo. Sem muito bafurado, joga aí. Balança arquibancada, não para de agitar. E não tem medo de ninguém. Nosso lema é vibrar. Dentro do bairro. Torcida do Pai Sandu no Caribe, dá um grito! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão! Pula, sai do chão! Tem alguém do Pai Sandu aí! Do Papão, vai! Pula, sai do chão! A torcida do Papão! Vai! Pula, sai do chão! A torcida do Papão! Vai! Pula, sai do chão! A torcida do Papão! E é bicolô! E é bicolô! Já o lançamento do Búfalo! DJ Thiago Farias, olha Thiago! Lindo de coco! Meu amigo Binho do Croco, comandante Ana! Dança com emoção! Mas eu? Eu sou o Jonathan da nova geração! Mas eu! Eu só quero é ser, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley! O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Everybody's going to the party, have a good time. Dancing in the desert. Alô, DJ Wesley. vamos agitar agora. Sofisticação como você nunca viu antes. Prepara o blackout, prepara o blackout aí! 5, 4, 3, 2, 1, e agora? Quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima aí! This is a test of the emergency bro. Emergency test of the emergency broadcast system. Motoqueiro fantasma, alô, Osvaldo! Dá-lhe a chicotada e domina este animal, DJ Cowboy Wesley! É agora! Revolução. Paulinho tá aqui curtindo o novo Búfalo. Veio conhecer o animal. Fazer o chifrinho, velho. Agora é o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Um violão. Uma catuaba. Deixa eu pegar essa sequência aqui. Até porque tem tudo a ver com o Búfalo do Marajó. Violão. Tudo a ver com a vistoria dos DJs. Thiago Brava. A gente vem de bota. E chapéu, violão. Camisa quadriculada, tamo na época, quadra junina. Thiago Brava. O Wesley vai tocar uma sequência de forró. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa meu amigo Juninho lá do Lisboa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Chegou a quadra junina, te prepara que é muito forró na sua cabeça. Para meu búfalo! Revolução. Céu é na batera, chama a metaleira do negão. Para de vago barreto. Sua música do corpo do R. Vai meu turista aí, Marquinhos. Pega o tom, não deixou nada pra beber aqui, mano. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. E vem na hora da novela que a senhora gosta. Vai faz três dias que eu não durmo. Nosso amigo Ultra Breninho, Fabinho Félix, um abraço, Fabinho. E ela vai falar que a senhora. Danielzinho da mídia. Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Leandro do Madara, o Max Miller, João Carlos, a família sem noção da revolução. A revolução. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpa da ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus me deu e jogou fora o pincel. Esse é o nosso, esse é o nosso. Agora é o Búfalo do Marajó. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar no. Um abraço, beijo, Carlinha Monteiro. Beijo, Carlinha. Me deu. Meu parceiro MC Anjinho. Gente, falou. O homem dos loopings. Ainda não. Um abraço, MC Anjinho. Mas você é Maiara agora. Todo mundo aqui. Menina indecente. Falou do Marajó. A revolução. Deixa de ser peão de ouve modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouve forró e ouve modão, não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Deixa eu chamar meu xará Wesley, o Wesley Safadão. MC Lô. Carreta moça, vou batir no paredão, Maria Mota. Vai, Samarão. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez, de uma vez. Agora! E esse hit é sucesso, na sua mente vai ficar. E cedo, cedo, cedo, cedo. Abraço, meu parceiro MC Anjinho, tá aqui com o Wesley. E sempre o homem dos nuvens, tá aqui no Búfalo. Menos ou menos, enquanto tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar. DJ Orelha, tu vai sentar de. Abraço, prefeito de Ananindeua. Sinistro, vem pra cá, vou te. Nosso amigo Orelha, fabuloso, aqui na revolução. Revolução. Aí rebola, descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, a quicar e rebola. A quicar e rebola. A quicar e rebola. Pra cima, pra cima. Búfalo do Marajó. Olha o replay. E aí, replay? Lindo de corpo. Sacode o médico. Tem que rasgar a porra desse grave. Do paredão. Bora, Uber! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Vai, Felipe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Para ti do amor. Amigo Douglas, cambista, tá na área. Vai descendo, vai descendo. Ele atrás. Braço do Douglas. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dimensão, olha no chão. O DJ também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, jogando a bomba. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. O louco de silêncio. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce a puta. Duelo, Zé Cantor que tá mandando. Começou. Porrocine, porrocine, vai. Perões que tá mandando. Morena jogando. Lourinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando. Lourinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Tudo, du, du, du, du. E aí, Paulinho? Pra mim, você é. Abração, Ederson. O Helder ganha. Tudo. Larissa Gomes, Bruno Vermelho. Pra... O Igor Mendes, fala Paturi. Tudo, du, du, du. Pra mim você é a número um. Bota pra gelar. Vai, Dada. Começou novo duelo, Zé Cantor que tá mandando. Começou novo duelo, solteirões que tá mandando. Morena jogando, lourinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, lourinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é... Para meu búfalo! Agora é o búfalo. Continuando a sequência que tem tudo a ver com o tema dos cowboys. Dá-lhe a chicotada e domina este animal DJ Cowboy Wesley. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Sertanejo, escuta aí. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem... O búfalo do Marajó. Baixinho. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Meu parceiro Hugo da Gené. Deixa eu chamar essa gordinha que é estourada no Brasil, ó. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. O búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Revolução. O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. E aí? Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele? Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Logo montar vontade de tomar mais uma. No meio dos caras. O empresário Bale Bandasminha. Se a vida não. DJ Cleucinho, Duduzinho, Gaia da Saveiro. DJ Sassado, Passagem Moral de Castanha. Que eu tô passando. Quem é você? João Carlos Adaiane, os seguidores do Banana. Estão aqui no Búfalo. Rapaziada, pega a mulher e corre pro salão agora. Bora. E agora o Wesley. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você ficou. O Búfalo do Marajó. Você não foi capaz de pensar em nós. Bora, Pretinho! Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. DJ Moisés Coelho, Moisés, Moisés. Lindo de cor. Sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só. Ali, toma mais uma. Sim. Bora, meu búfalo! A revolução! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Alô, Clinge, dá um chega aqui no animal, Clinge! Letícia Correia, o Henrique Campos, o Pitch, MC Léo Costa, o Roxon. Juntinhos com o MC Anjinho, abraço Anjinho. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Búfalo do Marajó. A menina da janela fica sempre a me olhar. É, o homem tocou só marcante, mano. Eu quero falar. Com a sequência que era dele. Eu preciso lhe entregar o meu amor. Dá meu carinho pra ela. Batata. O meu calor. O patacu tá pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, é só dela. Dá-lhe essa chicotada, dá-lhe a chicotada. Dá-lhe a chicotada, dá-lhe a chicotada. E domina este animal, DJ Cowboy Wesley. Dona galera da Nike, um abraço! A revolução! Toca dentro uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera! Libera, libera pra mim. Libera o microfone do Cassiano. Daqui eu tô afim. Libera, libera pra mim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? Olha o salão como tá bonito. Olha o salão como tá bonito aí. It's time. A Aí, DJ Wesley! Solta, solta! Então toca mais uma, DJ! Meu parceiro é de bola, Bibi! Bora, Juninha amada! É agora, galera! O Búfalo do Marajó. Revolução. Meu parceiro Neto, Vinibi Lopes, Crocobicho. É do crocodilo aí. Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. E Neto, eu gostei. Cuidado com batata, Neto. Homem é forte. Que desejo. Me sente tão envolvente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama. Pensa numa música que o Wesley dá valor a essa aqui. Sou o beija-flor e você é a minha rosa. Eu sinto seu perfume e vou para te beijar. De todo o jardim você é a mais charmosa. Adoro o Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A tarde vai, a noite vem da cena. Meu parceiro Thiago na vida. Você vem. E o Marcelo Bim. Beija, beija, beija minha boca. Beba a porção do meu amor. Beija, beija, beija minha boca. Beba a porção. Nosso amigo de Melon, MDT de Marituba. Um abraço pra você, obrigado de Melon. Beija minha boca. Brinca daqui esses dias, sua esposa, Milazinha. Parabéns, Milazinha. Beija, beija, beija. Daqui a pouquinho o bagulho vai endoidar. Tu sabe que eu sei que tu sabe. Me beija. Sabe que tá muito chapado, muito doidão, meu irmão? Quem? O caceteiro Wellington Franginha não consegue nem levantar do camarote, papai. Eu sou o beija-flor e você é a minha rosa. Eu sinto seu perfume. A maior qualidade em chinês ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.